se namorar e por vários motivos não quer deixar. Sabes porquê? Ela tem medo que eu te leve embora, porque ela sabe que eu vivo lá fora. Miúda, calma, fala com ela, agora tomo conta de ti. Oh, te amo, Maria, te quero, querida. Oh, te amo, Maria, vamos ser felizes pra toda a vida. Oh, te amo, Maria, te quero, querida. Oh, te amo, Maria, vamos ser felizes pra toda a vida. Um presente que a vida te deu. Ai, ai, ai, esse amor é só teu e será sempre teu. Ela não gosta de mim, mas eu gosto da vida dela. Ela não gosta de mim, mas eu gosto da vida dela. Gente dizer mal de ti, que não me queres e não tens coragem de falar de mim. Custa-me acreditar que és aventureira, se o nosso amor foi sempre tão bonito e eras tão verdadeira. Se não me amas mais, ai, é melhor falar tudo agora. Se me andas a enganar, agora é verdade. Eu quero ouvir apenas só de ti. Se tu me amas para toda a vida, ou se os teus olhos me andam a mentir. Diz-me agora é verdade. Quero saber desse teu coração. Se tu me amas para toda a vida, ou vais dizer-me que não há paixão. Diz-me agora é verdade. Tanta gente falar mal de ti, que não me queres e só estás comigo para me iludir. Tudo era tão perfeito, fomos bons amantes. Eu não consigo acreditar que nada já é como antes. Se não me amas mais, ai, é melhor falar tudo agora. Se me andas a enganar, ou se os teus olhos me andam a mentir. Diz-me agora a verdade. Quero saber desse teu coração. Se tu me amas para toda a vida, ou vais dizer-me que não há paixão. Diz-me agora a verdade.

Alberto Coelho à Orme, recherche ouvrier polyvalent, spécialisé dans la rénovation. Possédant le permis B, disponible de suite, contactez le 06 75 60 59 65. Empresa Alberto Coelho em Ormes procura operário polivalente especializado na renovação com carta de condução, disponibilidade imediata. Contactar o 06 7560 5965. Fazer cena feia, vem um petisco para a mesa e temos a certeza que é produto da casa e pedimos de fininho a primeira de vinho, começamos a ficar em brasa. Vamos à tasca, rapaziada, comer, beber, falar e brindar ao que tiver de ser. Tristezas ficam lá fora, vamos embora para a tasca, rapaziada. A primeira já foi bebida, até já foi esquecida, venha lá outra de seguida. Vem o tasqueiro com a panela, primeiro é a cabidela, com um franguinho caseiro, outra garrafa no bucho, vamos nos dar ao luxo de mandar vir mais vinho ao taberneiro. Vamos à tasca, rapaziada, comer, beber, falar e brindar ao que tiver de ser. Tristezas ficam lá fora, vamos embora para a tasca. Avançada, já canta a rapaziada esta noite. Oi, animada! Já começa a tremer os pés, garrafas já foram 10. Escutou-se o estoque de vinho, mas pedimos ao servente mais garrafas para a gente. para molhar a boca para o caminho. Vamos à taça, rapaziada, comer, beber, falar e brindar ao que tiver de ser. Tristezas ficam lá fora, vamos embora para a taça. Vamos beber só mais esta, que hoje é dia de festa. Um brinde com o maroto, nunca cai em saco roto. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. No final de tudo, dói-me a cabeça. Promessa, me esqueça. Vamos à tasca, rapaziada, comer, beber, falar e brindar ao que tiver de ser. Tristezas ficam lá fora, vamos embora para a tasca, rapaziada. E hoje choro eu. celebra a vida. Já sabe que na casa tem, na bairro prenda, que sabe zanga. E diz que baixa no compasso, que sempre fundará. Que se lembra a vida, já sabe que na casa tem, na bairro prenda, que sabe zanga. Que resgate onde som de cima de Buriti. É nosso rock sem que a coladeira na violão. Pedro e Maíca, doce história que junta açúcar de Benguela com beleza de Bahia, de Luanda. Doce amado junto. Gente que vai andar com passo de semba e funaná. Que celebra a vida. Já sabe que na casa tem, na bairro prenda, que sabe zanga. Quem diz que vai andar com passo de semba e funaná. Que celebra a vida. Já sabe que na casa tem, na bairro prenda, que sabe zanga. E samedi 5 novembre prochain, Radio Arc-en-Ciel souffle une nouvelle bougie. Eu non paro de pensar em ti. Pour cette occasion exceptionnelle, invité exceptionnel. Il mange, verdade? Oui, oui, vous avez bien entendu. Il mange, verdade? Yolanda, Yolanda. On vous donne rendez-vous le 5 novembre prochain, salle Montition à Saint-Jean-Blanc, à partir de 21h, pour une soirée anniversaire avec Il Mange Verdade et le groupe Capa Negra pour animer le bal. Réservez votre soirée. Venez avec vos amis. En famille. Pour fêter l'anniversaire de Radio Arc-en-Ciel. Dansez pour un bout de temps pour votre adresse. Nem sei se algum dia vais me abandonar. On répète ou vous avez compris? Non. On répète. Il mange verdade et carpe nègre le 5 novembre prochain à la salle de Montisson à Saint-Jean-le-Blanc. Une organisation Radio Arc-en-Ciel. Tes olhos molhados por não me conter. Está tudo acabado, tenho que dizer. Minha chama já se apagou. Tu apaixonada e eu sem amor. Hoje só me restam estas minhas lágrimas. De olhos molhados aceito o meu erro. Ver-te sofrer é o que eu não quero. Sei que dói demais do que hoje penso. E as minhas falhas assumo e não nego. Mas aceita apenas este meu pedido. Não penses mal de mim quando eu sair porta fora. Não penses mal de mim quando a chorar disser que vou. Não penses mal de mim quando me encontrares com alguém e refizer a minha vida. Por favor, não penses mal de mim ao dizer-te que vou embora. Não penses mal de mim quando a chorar disser adeus. Não penses mal de mim quando me encontrares com alguém e refizer a minha vida. Por favor, não penses mal de mim. Sinto a tua dor no último abraço. Teu coração aflito sinto no meu peito. Esse teu choro é desespero. Também vou pensar nos nossos momentos. Hoje só me restam estas minhas lágrimas. Não penses mal de mim quando eu sair porta fora. Não penses mal de mim quando a chorar disser que vou. Não penses mal de mim quando me encontrares com alguém. Fizer a minha vida. Por favor, não penses mal de mim ao dizer-te que vou embora. Não penses mal de mim quando a chorar disser adeus. Não penses mal de mim quando me encontrares com alguém e refizer a minha vida. Por favor, não penses mal de mim. Não penses mal de mim quando eu sair porta fora. Não penses mal de mim quando a chorar disser que vou. Não penses mal de mim quando me encontrares com alguém e refizer a minha vida. Por favor, não penses mal de mim ao dizer-te que vou embora. Não penses mal de mim. Olá, caros amigos ouvintes, muito bom dia, bem-vindos sobre as ondas da Rádio Arco-Íris. É o programa do Telefone Toca que lhe está fazendo companhia, isso até às 12h30. Como vem sendo habitual, o programa do Telefone Toca é um programa onde você pode fazer as suas dedicatórias e para isso há um só número de telefone, 0238-434800.

gosta todavía. Oh, te amo, Maria. Te quero, querida. Oh, te amo, Maria. Vamos ser todos pra toda vida. Ai, ai, ai, esse amor é só teu. Um presente que a vida te deu. Ai, ai, ai, esse amor é só teu. E será sempre teu. Cris Ribeiro, mais uma vez, não, ele agora acabou de cantar, agora só sendo mais louco, venha aí. Agora vamos ficar com Chave de Ouro e eles vão nos interpretar também um novo sucesso, penso eu que vai fazer sucesso, Trotinete. Vamos lá. Comprei uma trotinete. E está na moda porque a gasolina está cara, não é? Comprei uma trotinete para andar com a Lizette. Com a subida dos preços está tudo caro. Eu deixei o meu carro parado à porta de casa e comecei a poupar um dinheirinho e a fazer com o vizinho e a mulher quer uma brasa. Já andei a pé, andei de skate e bicicleta. Nunca fiz com a Lizette ter o carro sempre parado. Venho na moda, comprei uma bem girassa para andar na rua, na praça, ela vai para todo lado. Comprei uma trotinete para andar com a Lizette. Eu ando rua acima, rua abaixo com ela. Comprei uma trotinete para andar com a Lizette. A coisa que mais adoro é andar montado nela. Aí vamos lá todos com a Lizette na trotinete. Em primeiro era na caminhonete, agora é na trotinete. Todos os dias quando acordo de manhã, eu tiro a trotinete dentro da minha garagem. E a Lizette quando passa à minha porta com a sua trotinete faz sempre uma paragem. O que mais gosta é da minha companhia, seja noite ou seja dia, montada lá vai ela. E o que eu mais gosto é da minha trotinete, para andar com a Lizette, sempre montado nela. Comprei uma trotinete para andar com a Lizette. Eu ando rua acima, rua abaixo com ela. Comprei uma trotinete para andar com a Lizette. A coisa que mais adoro é andar montado nela. Trotinete. Comprei uma trotinete para andar com a Lizette. A coisa que mais adoro é andar montado nela. Comprei uma trotinete para andar com a Lizette. Eu ando rua acima, rua abaixo com ela. Comprei uma trotinete para andar com a Lizette. A coisa que mais adoro é andar montado nela. Trotinete. Ai, hoje está bom para andar de trotineta. O sol está ao rendezvous. E a música também aqui na Rádio Arco-Íris está consigo. Isso até às 12h30 no programa do Telefone Toca. E vocês podem fazer as vossas dedicatórias, como fez já também o Jerome, um fidel ouvinte aqui do programa do Telefone Toca. Ele escolheu a música Tony Carreira Lisboa e ele oferece esta música a quem havia de ser, à sua mãe, que esteve de parabéns terça-feira, e ele oferece-lhe esta música com todo o amor e carinho que ele tem por ela. Vamos lá ouvir Tony Carreira. Acordo bem cedo, o elétrico está a chegar. Castanha já paira no ar. Lá tudo bem, a calçada está gasta, mas sem rancor. Porque por lá vou passar tantas histórias de amor. A minha Lisboa está cada vez mais bela. E a Dona Maria cantar à janela. Sinto amor e alegria que me faz querer ficar. A minha Lisboa está cada vez mais bela. E a Dona Maria com um lenço à janela. E em cada partida sinto amor e alegria por saber que vou voltar à minha Lisboa. Protejo, eu vejo a noite cair. E em Alfama o fado já se faz ouvir. Lisboa, menina bonita, por ti eu me apaixonei. E olhando o castelo para ti tantas vezes cantei. A minha Lisboa está cada vez mais bela. E a Dona Maria cantar à janela. E em cada melodia sinto amor e alegria que me faz querer ficar. A minha Lisboa está cada vez mais bela. E a Dona Maria com lenço à janela. E em cada partida sinto amor e alegria por saber que vou voltar. Ai, vamos todos lá cantar aí desse lado com Tony Carreira. Esta música é extraordinária. Para mim é uma das mais bonitas de Tony Carreira. Muito bem, Tony Carreira aqui nas platinas com a Lisboa. E continuamos, e agora mais uma novidade que eu gosto imenso desta música, por trás-nos uma mensagem muito bonita. É Maria Alice, Guerra Nuclear. Vamos ouvir. Isso, já não são homens de boa vontade. A loucura está a vencer o juízo, o ódio, a amizade. E esta música era do António Variações, e ele já há muitos anos já interpretava esta música, mas ouçam bem a letra. Já não são homens de boa vontade. A loucura está a vencer o juízo, o ódio, a amizade. esta grande artista Maria Alice, aqui com um cheirinho, então, quem? A este grande artista que vocês conhecem todos muito bem, António Variações, ele que já fez esta música nos anos 70, penso eu. Em todos os casos, esta letra é de António Variações, ele já cantou esta música, mas que está sempre na atualidade, infelizmente. Agora continuamos com uma música que vocês conhecem certamente, é Rebeca com o Marcos, Quero-te Beijar, e esta música foi pedida da senhora Manuela para o senhor João Teixeira, a quem ela gosta muito. Vamos ouvir. Quero bailar, quero te sentir, eu quero estar coladinho a ti, suor e calor, charme e sedução. Teu corpo no meu, assim é demais, na cama, no chão, pra mim tanto faz. Eu quero viver esta louca paixão. Quero te abraçar, quero te beijar, quero ser feliz contigo assim a vida inteira. Le

L'entreprise Alberto Coelho à Orme recherche ouvrier polyvalent, spécialisé dans la rénovation. Possédant le permis B, disponible de suite, contactez le 06 75 60 59 65. Empresa Alberto Coelho em Ormes procura operário polivalente especializado na renovação com carta de condução, disponibilidade imediata. Contactar o 06 7560 5965. E cá estamos novamente depois desta pausa para os nossos compromissos comerciais. Aqui estamos novamente com Jorge Ferreira, Um Velhinho Caminhava, e esta música foi pedida do Sr. António Lourenço para toda a família, para sem esquecer ninguém, mesmo toda a família, e sem esquecer também aqui os locutores da Rádio Arco-Íris, e para que vocês passem todos um bom domingo, e para si também, Sr. António Lourenço, um ótimo domingo para si. Jorge Ferreira. a grande música de Jorge Ferreira, grande êxito, que é sempre bom recordar. E vocês podem recordar músicas portuguesas todos os dias aqui na Rádio Arco-Íris, especialmente todas as manhãs aqui da segunda a domingo. Vocês têm programas em português, como segunda-feira, têm o programa das 9 às 12 do Jean-Pierre Martin, com Vert Matin. Depois, à terça, temos o Sr. Lourenço, com as manhãs românticas. E depois, então, à quarta-feira, temos Portugal em Festa com o Vítor. À quinta, temos Vozes de Portugal com o Sr. Algemiro. E também, à sexta-feira, temos Fins de Semana à Porta com o Sr. Lourenço. E depois, ao sábado, Portugal no Coração com a Cristina. E ao domingo de manhã, temos o Cantar do Galo com o Sr. António Fortes. E depois, o programa do Telefone Toca. E durante a semana, também, há mais... programas em música portuguesa, como a Música da Glória, todas as quartas-feiras, das 14 às 17 ou 16, é assim uma coisa, e também à quinta-feira, Pausa Musical com a Sílvia, um programa com muita boa música, das 18 às 20, e depois também à sexta-feira, o programa Descoberta com o nosso amigo Manu. São estes alguns dos programas em português que temos aqui na Rádio Arco-Íris, mas sempre música, depois as playlists, a RDP, etc, etc. Vamos continuar com uma música também, penso, o meu gosto é bonita, é Nino Vaz, Uma Grande Voz. Logo pela manhã, logo pelo acordar, saudades do meu tano, saudades me vai matar. Logo pela manhã, logo pelo acordar, saudades da minha nora, volto-me doido a chorar. E vem a noite, espero pelo vosso olhar, sinto a vossa presença, me fazem acreditar. Ai, eu gosto de ti, e eu gosto de ti, Deus sabe que é verdade. E eu gosto de ti, ai, eu gosto de ti, Deus sabe que é verdade. E eu gosto de ti, ai, eu gosto de ti, Deus sabe que é verdade. son. Hoje é dia de festa e eu quero juntar minha voz aos milhares no estádio a cantar. Ninguém pode parar essa onda danada. É o Benfica que mora no meu coração, no meu sangue vermelho de glória e paixão. Deixa a águia voar que a gente vai vencer. A águia chegou e agora vai arrasar. A vitória é nossa e todo mundo vai vibrar. A águia chegou e agora vai arrasar. Vitória Benfica, todo mundo vai cantar. Benfica vai pegar, Benfica vai pegar. A bola vai rolar, Benfica vai ganhar. Esse clima de festa não vai acabar sem mais uma vitória pra comemorar. SLB glorioso é o meu campeão. É o Benfica que mora no meu coração, no meu sangue vermelho de... Ali, vamos lá, isto é para todos os benfiquistas e especialmente para o Tiago de Macedo, que está hoje de parabéns, e os seus pais, os seus pais com todo o amor e carinho, telefonaram para aqui para te desejar, sim, Tiago, para te desejar um feliz aniversário. Então, da parte do teu pai e da tua mãe, aqui vai esta música. O telefone não para de tocar, mais uma vez, vocês são extremamente simpáticos e tenho a agradecer toda a vossa simpatia. Nós estamos aqui para lhe oferecer o melhor que nós possamos, com as nossas músicas e os nossos comentários, aqui estamos. Então até às 12h30 e você pode fazer a sua dedicatória 0238-43-4800. Benfica vai ganhar, não sei se ele vai ganhar, mas em todos os casos foi a canção que os pais do Tiago Macedo escolheram para ele. Agora continuamos com José Malhoa. Ela saiu de casa pelas 6:30, foi rezar o terço na igreja da aldeia. Perguntou ao padre se ele tinha tempo, queria um momento para se confessar. E ele perguntou: queres Ave Maria? Ela respondeu: quantas me vai dar? O padre sorriu e disse para ela: só te vou dar duas depois da novela. O padre deu duas na primeira vez, para se confessar 6 dias por mês. Vai ter que rezar as Ave Marias. O padre deu duas e ela queria ter. O padre deu duas na primeira vez, para se confessar 6 dias por mês. Vai ter que rezar as Ave Marias. O padre

Vamos com todos, David Carreira, aqui nas platinas da Rádio Arco-Íris. E esta música foi pedida especialmente dos seus pais para o jovem Tiago, que fez, Tiago Felício, que fez anos esta semana, os seus seis, as suas seis primaveras, e os seus pais pensaram sempre nele, bem entendido, e dão muitos, muitos beijinhos com todo o carinho e o amor que um pai pode, e uma mãe pode dar ao filho. E também tivemos a voz, senhora Felício, aqui para desejar também um feliz aniversário ao seu neto. Então, também da parte da avó e também da parte aqui do animador para o Tiago, um grande, grande beijinho com muito amor e carinho. Espero que o Tiago tenha gostado desta música. Vamos com todos, de David Carreira. Um grande beijinho e até logo. Para soprar as velas, vamos lá. Vocês podem continuar a ligar para o 0238 43 48 00. Houve um telefonema que foi abaixo, a chamada. A senhora pode ligar novamente e nós faremos um imenso prazer de a passar diretamente à antena. Portanto, continuamos com Encosta, Encosta. Vamos lá, vamos lá. E que vai ser o Ricardo Mateus que nos vai interpretar esta música. Espero que estejam a passar um agradável momento na companhia da Rádio Arco-Íris e do telefone toca e das suas músicas. Um bom domingo para você. Encosta, encosta, encosta, encosta, encosta, encosta, encosta, encosta, encosta, encosta, encosta, encosta, encosta, encosta, encosta, encosta, encosta, encosta, encosta, encosta, encosta, encosta, encosta, encosta, encosta, encosta, encosta, encosta, encosta, encosta, encosta, encosta, encosta, encosta, encosta, encosta, encosta, encosta, encosta, encosta, encosta, encosta, encosta, encosta, encosta, encosta, encosta, encosta, encosta, encosta, encosta, encosta, encosta, encosta, encosta, encosta, encosta, encosta, encosta, encosta, encosta, encosta, encosta, encosta, encosta, encosta, encosta, encosta, encosta, encosta, encosta, encosta, encosta, encosta, encosta, encosta, encosta, encosta, encosta, encosta, encosta, encosta, encosta, encosta, encosta, encosta, encosta, encosta, encosta, encosta, encosta, encosta, encosta, encosta, enc vamos lá encostar o telefone à orelha e ligar para o 0238-4348-00. Ainda tem mais alguns minutos. Até às 12h30, vamos lá, pessoal. Há que animar a festa. E falando de festa, não se esqueça o 5 de novembro, sim, o 5 de novembro, na sala de festas de Montição, o grande espetáculo organizado pela Rádio Arco-Íris com os Irmãos Verdade. Pela primeira vez em Orleans, eles vão estar ao completo em palco para si. Vai ser uma noite inesquecível. E depois, para dançar, não podia faltar o conjunto Capa Negra. Eles que já nos habituaram a grande show, grande espetáculo. Contamos com eles mais uma vez. E contamos sobretudo consigo para participar. Há que fazer a festa. Porque a vida já é triste que chega. Ai, é que vai ser dançar o 5 de novembro com o conjunto Capa Negra. Você não vai faltar, certamente. E continuamos com a boa música, com a boa disposição. Outro ritmo, outro modo de música. Santa Maria, quero sentir. Thank you. paixão. Essa mulher linda e mora no meu coração. Se ela quer brincar, brinco com ela. Se ela quer tchá-tchá-tchá, faço com ela. Com ela faço tudo com amor e com paixão. Essa mulher linda e mora no meu coração. Se ela quer brincar, brinco com ela. Se ela quer tchá-tchá-tchá, faço com ela. Faço com ela. E ele chama-se Ricardo José e é mais uma novidade aqui nas platinas da Rádio Arco-Íris. Agora vamos ficar com Yolanda. Quem é que não conhece a Yolanda? Dos Irmãos Verdade. Este grande sucesso que eles vão interpretar então 5 de novembro na Sala de Festas de Montição, com o grupo ao completo. Eles vão estar ao vivo com a música deles, portanto não vai ser em playback, vai ser ao vivo, portanto contamos com a vossa presença e depois para o bailarico para dançar. Vamos também ter o conjunto Capa Negra e Yolanda, e esta música é oferecida especialmente da parte do Manu para todos os ouvintes da Rádio Arco-Íris e especialmente para todos aqueles que participam nas nossas festas, os benévolos, para eles, ele pensa neles, então também um grande, um bom domingo para ti, Manu, e toda a tua família. Bom dia! Yolanda, Yolanda, estudo que querer. Eu não entendo a tua dor. Sei se tudo acabar, se o nosso amor já terminou. Eu não consigo te esquecer. Yolanda, Yolanda, Yolanda. Tudo que sonhei. Yolanda, Yolanda, Yolanda. Tu o meu querer. Grande sucesso dos Irmãos Verdade, e que vocês vão poder então aplaudir os 5 de novembro na Sala de Festas de Montição, um espetáculo organizado pela Rádio Arco-Íris. Só podia ser isso. E agora vem aí o Malhão Malhão, também uma canção que já nos foi pedida hoje de manhã, e esta canção é da parte da Mami Suzette, Suzette, Mami Suzette, é isso mesmo, pour Thiago, avec des gros bisous. Thiago qui a 2 ans. Je la fais en français parce que Mamie Suzette, elle est française. Et aussi sans oublier Julie, sa fille, qui est d'anniversaire, qui fête son anniversaire lundi. Et son petit-fils, apparemment, elle aime bien Oumalia Oumalia. Vamos lá. Marias, quem te deu as marias? Foi cacheirinho, outro rintintim, tinha pernas feias. Foi cacheirinho, outro rintintim, tinha pernas feias. Oh, malhão, malhão. As botas, foi cacheirinho, outro rintintim, tinha pernas tortas. Foi cacheirinho, outro rintintim, tinha pernas tortas. Malhão, malhão, você certamente está aí a cantar essa música, só pode ser assim. Quem não conhece este Malhão, Malhão? E agora, Toy, vai ao castigo, vamos lá. O rock aqui na Rádio Arco-Íris com o Toy. No princípio tu não sabias que a vida era feita de mentiras. Agora exigem tua paciência, mandam-te esquecer a inocência. Confundem a mentira com a verdade, oh. E mandam-te aprender a ter maldade, oh. Faz como eu faço, faz como eu digo. Agora vai, vai, vai. Vai, vai, vai, vai ao castigo. Vai ao castigo, vai ao castigo. Faz como eu faço, faz como eu digo.

estamos aqui com o famoso Kim Barreiros e temos uma pessoa que vocês conhecem todos muito bem e que ouvem, ouvem duas vezes por semana e às vezes horas extras. Ele faz o programa das manhãs românticas e tão bom fim de semana à porta. Olá, muito bom dia. Muito bom dia, Sr. Leonel. Certamente os nossos ouvintes estão todos contentes de ouvir a sua voz. E você queria fazer uma dedicatória, não é? Quero, sim, senhora. Quero fazer uma dedicatória para os meus colegas que caçam comigo aqui em Châteauneuf-sur-Loire. Sim. E então queria que você metesse meio uma musicazinha que era então... Pode ser o Jorge Guerreiro? Pode. E é para o Sr. Fernando Monteiro. Sim, a quem eu também mando um abraço e a todos os seus colegas que estão aí consigo. Está bem, e o Sr. Francisco Correia. Pronto, e para toda a minha família, para vocês todos, que passem um bom domingo e para toda a gente que me conhece. E a caça hoje está boa, o dia está esplêndido. Olha, já estamos a caçar bem aqui na mesa, a beber o aperitivozinho. Eu acho que é a melhor caça que vocês fazem. É, e depois vamos comer um bacalhauzinho aqui com coivãozinho. Ah, isso até já dá água na boca mesmo. Se você quiser vir, ainda chega. Eu também, por acaso, lá em casa também deve ser apetitoso. Portanto, muito obrigado e também. Por nada, eu desejo um bom domingo, tudo bom e um bom programa que está quase a acabar, não é? Exatamente. Então, um ótimo domingo para si e para os seus colegas e também uma boa caça, assim se pode dizer, do prato. Muito obrigado, igualmente. Então, está bem? Dia. Bom domingo, tchau. Festa no quarto, vida de separado, queria festejar. Vieram mulheres apetitosas, com elas roça roça e a música a bombar. Bateram à porta, eu fui abrir, fiquei corado, quase a explodir. Tão poderosa que mulherão, foi pancada no meu coração. Abri minha ex, ex, ex. Ela entrou louquinha e pediu mais uma vez. Abri o porto à minha ex, ex, ex. Eu fiz amor com ela da meia-noite à seis. Eu fiz amor com a minha ex, ex, ex, ex, ex. Da meia-noite às seis, ex, ex, ex, ex. Abri o porto à minha ex. Noite, começa amor e vinho, no meu quarto alugado, estava bom demais. Sexy, vestido apertadinho, chamando-me amorzinho, ela queria mais. Naquele momento ela pediu e toda a gente dali saiu. Foram embora e ela ficou o quarto alugado a fazer amor. Abri o quarto à minha ex, ex, ex. Ela entrou louquinha e pediu mais uma vez. Abri o quarto à minha ex, ex, ex. Eu fiz amor com ela da manhã à noite. Yeah, no.

linda essa mulher, com um olhar tão atrevido. Se ela anda sempre sozinha, nunca não anda comigo. Ela um dia será minha, porque disso eu não duvido. Não me quero convencer que sou indiferente para ela, porque o seu modo de ser é que me fez gostar dela. Um dia vou lhe dizer que quero pensar com ela. Quando ela passa, cheia de graça, mulher assim, eu nunca diga, e podem crer. Lindo sorriso, de mini saia, mas há quem diga, tomara que caia. Um dá por outro, outro é sorria. Se é de manhã, ela diz bom dia, e todos gritam, mulher tão bela. Ela sorri, mas não dá bola. Ai, quando ela passa é assim, hein? E é Pazão com seu novo álbum Regresso. Quem tem novo álbum também é o Tradição de Ouro. E eles vêm aí com Bate com a Mão. E bate com a mão. Com a mão, bate com o pé. Tradição de Ouro aqui nas platinas da Rádio Arco-Íris. Um grupo que fazem grandiosos espetáculos. Eu por acaso tive a ocasião de os ver este verão. E eles estavam aí, tinham espetáculos praticamente todas as semanas. Isto que o povo gosta. E bate com a mão, e bate com o pé. Contradição de ouro, só não dança quem não quer. E bate com a mão. Ai, você certamente que o pé ainda pode bater, porque com a mão já deve ter os talheres na mão, hein? Certamente. Então, bom apetite para si que já está a almoçar. Hein? São exatamente 12 horas e 25 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arco-Íris. É sempre um prazer imenso estar na vossa companhia. E agora vamos lá, um flamenco fado rumba. Tudo isso na voz de Rui Bandeira. Como estás, bela sevilhana? Outra vez convido-te a dançar. Ontem eu te amei em Espanha, hoje volta a Portugal. É impossível não esquecer, estou aqui para te ver. Quero que dances só para mim. Quando bailas flamenco, vais sentir-me um fado. Senhorita, que guapa, te quero tanto. Sou teu apaixonado. Quando bailas flamenco, tu vas sentir meu fado. Nadie hará que se detenga. Dos corações enamorados, quando bailas flamenco, vais sentir meu fado. Senhorita, que guapa, te quero tanto. Sou teu apaixonado. Quando bailas flamenco, tu vais sentir meu fado. Nadie hará que se detenga. Dos corações enamorados, não preciso de fugir. Ficando perto deste lugar onde te encontrei, nunca imaginei meu coração parar de te amar. Mas eu vou ter de partir. Talvez um dia, se eu voltar, só para mim tu vais dançar. Quando bailas flamenco, vais sentir meu fado. Senhorita, que guapa, te quero tanto. Sou teu apaixonado. Quando bailas flamenco, tu vais sentir meu fado. Nadie hará que se detenga. Dos corações enamorados, quando bailas flamenco, vais sentir meu fado. Senhorita, que guapa, te quero tanto. Sou teu apaixonado. Quando bailas flamenco, tu vais sentir meu fado. Nadie hará que se detenga. Dos corações enamorados, quando bailas flamenco, quando bailas flamenco, vai sentir meu fado. Quando bailas flamenco, quando bailas flamenco, vai sentir meu fado. Senhorita, que guapa, te quero tanto. Sou teu apaixonado. Flamenco. Ai, vamos lá, vai lá flamenco. Nós, o 5 de novembro, não é flamenco? Certamente, porque não, o Capa Negra também nos pode tocar um flamenco. Portanto, o 5 de novembro, na sala de festas de Montição, vão poder dançar assim. Rumba! Irmãos Verdade, chegou a hora. Eles vão estar então o 5 de novembro na sala de festas de Montição, juntamente com o conjunto Capa Negra. Vejam lá se esta música não dá vontade de dançar. E então é com esta música que eu me despeço de vocês, marco o encontro para domingo próximo. Até lá, muita alegria, muita paz, muito amor, muita saúde. E um pensar muito especial para todos aqueles que se encontram doentes em casa ou nos hospitais. Para eles, muita, muita coragem. Também tenho a agradecer a todos os ouvintes que tiveram a amabilidade de ligar para aqui. E não só, também todos aqueles que estiveram à escuta. Para si, um grande, grande abraço. E um ótimo fim de semana. Acabar com o amor das crianças. tenho zero.